andressedesmoral.com.br. Que sonho é esse? Eita! Tem que respeitar! Convidei ela pro baile, ela disse não vou não. Ela disse não vou não. Ela disse não vou não. Só vou se tiver que ser fã de paredão. Só vou se tiver que ser fã de paredão. Convidei ela pro baile, ela disse não vou não. Ela disse não vou não. Ela disse não vou não. Só vou se tiver que ser fã de paredão. Só vou se tiver que ser pra subir o poeirão. Vai no chão, a rabeta vai no chão, a rabeta vai no chão, a rabeta vai no chão.